Bom dia, galera. Meu nome é Rafael. Hoje viemos introduzir um pouco sobre o filme Que Horas Ela Volta. Estou acompanhado dos meus colegas do Inteligente Colégio Curso, fazendo esse trabalho de português. Bom dia, meu nome é Natália. Bom dia, meu nome é Caleano. Jatson. Bom dia, meu nome é Alan. Bom, espero que dê tempo a gente conseguir debater tudo, todos os filmes que a gente quer, então... Para você, qual foi o clímax desse filme? Bom, eu acho que pra mim o clímax é que no filme todo a gente percebe que a protagonista, ela meio que lambe os pés dos patrões, ela faz tudo pelos patrões, ela vive pelos patrões. Então no final você fica pensando o que acontece, o que vai acontecer, e você não espera acontecer o que acaba acontecendo, né? Que é a reviravolta, ela se demite, ela acaba focando na vida dela e na da filha, vai ajudar a filha. Então, pra mim, esse foi o clímax do filme, foi uma reviravolta muito grande, uma coisa que ninguém esperava. Pra mim, foi a superação da empregada doméstica. Ela vivia longe da filha, passou muito tempo da sua vida longe dela. Ela teve que se afastar da filha dela por motivos financeiros, né? Teve que fazer migrar pra outros lugares do mundo pra poder sustentar a filha dela, né? Ela fez de tudo pela filha sem poder estar com ela, né? Ela teve que tomar conta dela à distância. Algum tipo de preconceito familiar? Sim, muitos tipos de preconceito foram mostrados. É, inclusive, quando a filha dela chegou, né, a gente percebeu que o preconceito sempre existiu com a protagonista, mas, e ela sempre teve uma consciência daquilo, mas pelo fato de ela querer muito emprego, pela sua vida econômica e por ser o único trabalho que ela teria conseguido naquele ramo, naquela cidade, ela não se importava muito com isso, ela fazia de conta que não via e tudo mais. Então, teve sim um modo de preconceito, vários modos de preconceito. E quando a filha dela chegou na cidade, que se alojou na casa dos patrões dela, percebeu isso de cara, não foi uma coisa que demorou pra ser mostrada. E sempre teve de cabeça erguida, ela nunca se deixou levar pelos preconceitos, principalmente do senhor, né, que era o marido da mulher lá. Então, teve sim vários tipos de preconceitos mostrados. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a interpretação da Regina Casé, que ela simplesmente mergulhou na personagem que retratava a fidelidade que ela tinha com os patrões. E que era ela si mesma acreditava que nasceu para cumprir ordens e se contentar com o que tem. E as dificuldades que os protagonistas passaram? Eles enfrentaram muitas barreiras, né, para... Ao longo do filme, eles tiveram muitas dificuldades, eles apresentaram, né, pontos que não conseguiam, né? Assim, as duas principais protagonistas eram a empregada doméstica e a filha dela, certo? E durante esse período, para elas se encontrarem, demorou muito. Teve uma sequência de coisas, problemas que elas enfrentaram, cada uma seguia a sua vida e acabaram cruzando o mesmo caminho no futuro. Uma dificuldade também que eu ouvi muito foi a migração. Elas tiveram que migrar para poder obter um pouco de vida melhor, um modo de vida melhor. A Regina, ela, como eu disse, ela sofreu muita discriminação pelos patrões. Tudo isso para obter um pouco de vida melhor, pelo fato de ter um salário, de poder ter um pouco do seu dinheiro. Entretanto, a gente podia ver que, no fundo, ela meio que já estava planejando sair. Ela tava comprando as coisas dela, com o dinheiro dela, com o salário dela. Então a gente viu, quando a filha dela chegou, que teve toda aquela reviravolta do filho dela, da faculdade dela, meio que foi a chave pra ela poder sair daquela casa e poder viver a própria vida dela. E sobre a migração, a gente viu também que ela sofreu essa dificuldade, porque quando a filha dela chega na cidade, a gente percebe que ela chama discussões, algumas discussões no ônibus, sobre a Regina ter abandonado a cidade natal dela, ter abandonado a filha com o pai, o que gerou algumas dificuldades na vida da filha, que foi o filho que ela escondeu o fato de ter engravidado durante o tempo que ela ficou fora e etc. Em relação a isso que ela falou, né, que elas passaram por vários problemas, mas mesmo assim depois conseguiram se reabilitar, tipo, muitas coisas impediram elas duas de ficarem juntas, foi ela tendo que trabalhar longe da filha. A filha depois, quando elas duas chegaram a ficar juntas, né, tiveram uma discussão, se separaram de novo. E esses problemas deixaram ela muito longe uma da outra, mas conseguiram depois se juntar de uma vez. E outros pontos, assim, de curiosidade, é de que ela era considerada da família pelos patrões, mas morava em um quartinho pequeno, mal ventilado. Com a chegada da sua filha, ela percebendo o desprezo que a sua mãe sofria, não assim logo de cara, demonstrando diretamente. Então, a sua filha, quando chegou, ela, podemos dizer que quis ter os seus direitos e empregada. O trabalho da empregada doméstica, basicamente, era cuidar do filho da patroa dela, certo? E quando esse menino foi pra faculdade, que foi um ponto que Natália ressaltou, ela não se sentia mais à vontade naquele ambiente, ela já tava no limite dela. Queria se aproximar mais da filha dela e ela fez isso. Ela seguiu o que o coração dela falou, né? O final foi justo com as tristezas? Bom, eu acho sim que o final foi justo com as atrizes, pelo fato de que no filme todo a gente percebe que acontece muita injustiça com elas, né? A discriminação, o preconceito, coisas que elas têm que aturar pelo trabalho doméstico. Então, assim, pra mim, na minha opinião, o final é assim justo, porque a filha da protagonista, ela consegue passar no concurso, que no filme é citado, o filho da mulher que a Regina trabalha cita que é um concurso muito disputado, muito difícil, e ela estuda bastante, ela consegue se esforçar e acaba provando que ela é capaz, que qualquer pessoa é capaz, e isso acaba ajudando muito ela e também o filho dela, o futuro dela, dela e do filho dela e da mãe, que acaba se demitindo e acaba focando mais na sua vida. Então o final foi justo pra ambas. Bom, pra mim o final ele foi justo e merecido, porque depois de tudo que elas enfrentaram, né, elas mereciam ficar juntas. Depois de todas as barreiras que traçaram pra poder chegar uma perto da outra, discussões que rolaram, que tentaram separar elas do caminho que elas estavam, eu acho que foi justo e merecido. Qual a opinião de vocês sobre o que o filme aborda? Eu acho uma coisa bem complexa, né, porque as empregadas domésticas, elas ainda existem, né, as pessoas acham que elas não existem, porque é meio que difícil ver um atualmente, mas elas existem sim, são mais de 7 milhões de mulheres só no Brasil. E assim, é uma coisa que tem a ver muito com as migrações. As maiorias que vêm do Nordeste elas sofrem do analfabetismo funcional e também um preconceito pelo fato de ser do Nordeste. E como elas não possuíram um aprendizado merecido, o preconceito só vai aumentando. Muitos fatores levam que elas sofram preconceito injusto, entendeu? O que complica muito o fato de elas conseguirem um emprego. Apesar desse emprego ser desmerecido e, ao mesmo tempo, não merecido, quando vão fazer a entrevista para conseguir o trabalho, elas meio que não conseguem por fatores pequenos que todo mundo deve merecer, são direitos, né? Todo mundo merece um aprendizado digno. Então, assim, as que não conseguem esse aprendizado digno, que as que vêm do Nordeste ou de outras regiões do país, sofrem um preconceito bastante e uma dificuldade enorme para poder conseguir a vaga de emprego. Mais algum argumento a ser acrescentado pelos demais integrantes? Outra coisa também são os direitos, que no filme a gente vê que a discriminação também tem a ver com os direitos, que ela não tem alguns direitos. Ela tem, mas meio que a patroa dela vê como uma coisa fútil, não dá muita atenção e tudo mais. E, inclusive, os direitos das empregadas no geral demorou um pouco, na verdade, para ser conseguido, mas pelo menos elas têm o direito de trabalhadores. Antes era considerado um trabalho... Não é nem considerado um trabalho, pra falar a verdade. Então, assim, pelo menos elas conseguiram o direito de ser chamadas de trabalho pra, pelo menos, ajudarem as mulheres que necessitam muito desse ramo. Bom, esse foi o nossa introdução sobre esse filme, né? Tentamos repassar tudo que o filme dizia, né? Mas o tempo não foi dos melhores, tudo. Então, assim, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima.